Boa noite. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse. Se você não souber onde fica esse livro, você procure o último livro da tua Bíblia aí, se é que você trouxe uma. Livro de Apocalipse. A escatologia no Apocalipse. Para quem não sabe, escatologia é a doutrina das últimas coisas. Nós estamos já, durante todo esse ano, desde que eu voltei de férias, a gente está tratando a respeito da escatologia. E a gente já tratou a respeito da escatologia nos evangelhos sinópticos, no Evangelho de João, nas cartas de Paulo aos Coríntios, a primeira e a segunda carta, primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Tratamos as cartas de Pedro. Tratamos a carta de Judas, depois tratamos o livro de Daniel e domingo passado nós adentramos no livro de Apocalipse. Nós ainda vamos tratar a respeito da primeira visão. Como eu falei domingo passado, o livro de Apocalipse é dividido em sete visões. A primeira visão se encontra do capítulo 1 até o capítulo 5, cujo tema central é Cristo e a Igreja no mundo e no céu. Ok? Então, nós ainda estamos dentro da primeira visão. Então, provavelmente Jesus vai voltar e nós vamos estar aqui falando do Apocalipse ainda. Ok? Amém? Glória, foi ouvir a mãe falar glória a Deus aí. Está um desespero para acabar esse mundo desgraçado de uma vez, né? Mas quem não está, né? Quem não está? Vamos lá? Eu quero continuar então a partir do capítulo 1. Versículos 4 até o versículo 8, que é a primeira parte do que eu quero tratar hoje. Amém? João, às sete igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te exaltar nessa noite, Senhor Jesus, Pai e Espírito. Nos colocar diante do Senhor e voltar nossas mentes, Senhor, para a importância desse momento, momento em que a tua palavra, Senhor, que é o alimento do nosso espírito, Senhor, será ministrado aos nossos corações. Que a gente possa extrair os tesouros da tua revelação, recebendo iluminação no nosso entendimento para poder compreender, Senhor. Nos ajude em nosso entendimento, Senhor, para compreender, Senhor, e que isso venha trazer vida para cada um de nós. Em teu santo nome, Jesus, eu oro. Amém. Eu fiz no domingo passado, a gente vai tratando de partes destes textos. E como o Apocalipse é um livro cheio de sinais, enigmas, símbolos e mudanças, é preciso fazer dessa forma, ok? Eu não tenho como a gente tratar a escatologia pegando um versículo assim, simplesmente, e tratando a respeito dele, como muito teólogo jaguara por aí faz, ok? Como eu sou arrogante. Vamos lá. As sete igrejas da província da Ásia. João é claro ao dizer que as igrejas às quais ele se refere são sete igrejas da Ásia. Isso parece meio óbvio de se dizer, mas para muito teólogo aí não é. E para muito crente por aí não é. Para muita igreja por aí isso não é óbvio. Por isso que eu estou tratando aqui, que na Gólgota isso é óbvio. E se eu morrer, eu vou deixar cravado na doutrina dessa igreja, que eu fico uma égua que mudar isso depois que eu morrer, eu volto para assombrar. E o cara, não, se vocês me verem Fantasma, bicho. Olha, vocês preferem o Satanás do que ver eu desencarnado atrás de vocês. Beleza? Então é o seguinte. São sete igrejas da Ásia e não sete dispensações ou eras que são representadas por estas, como muita gente fala por aí. Ok? Sete igrejas da Ásia são literalmente sete igrejas da Ásia e não sete períodos da história, como muitas igrejas de cunho, principalmente pentecostal e neopentecostal e algumas tradições históricas também têm falado por aí. Ok? Então, está ali. João, as sete igrejas da província da Ásia. A Ásia é um continente, não está falando da América, não está falando da Europa, não está falando da Austrália, está falando da Ásia, sete igrejas da Ásia. Senão, ele não precisaria usar o termo Ásia, ok? Usaria outro termo, mas ele usou o termo Ásia para deixar claro para esses caras que é na Ásia. Amém? Não sete dispensações ou eras que são representadas por estas. Então, Ásia. Alguém não entendeu que é a Ásia? Então, amém. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. O que eu acho tremendo é que João começa saudando, graça e paz. Vai falar de tragédia, vai falar de fim do mundo, vai falar de neguinho se lascando, indo para o inferno, vai falar de juízo, vai falar de esperança. E tudo isso começa com graça e paz. Ele começa o seu discurso anunciando tudo aquilo, falando graça e paz. Ou seja, aquilo que virá começa com essas palavras, é graça. A gente pode olhar para todo esse universo que virá, que veio, que está vindo, que está acontecendo, primeiramente com os olhos da graça. Deus sempre trabalha com a sua graça em nossas vidas. Sempre a graça é o fator de início. De início. Vamos falar sobre isso. E é interessante que essa graça, ela tanto é da parte daquele que é, que era e que há de vir, que é uma referência acerca do Pai. Essa graça vem também da parte dos sete espíritos que estão diante de Deus, que é uma referência a respeito do Espírito Santo e as características do Espírito Santo. E é da parte de Jesus Cristo. Ou seja, essa graça que está sendo estabelecida para mim e para você vem da parte desse Deus trino, dessa trindade santa, da parte dele. Então, graça não é um aspecto apenas do Pai. A graça é um aspecto do Pai, porque tem muita gente que acha que Jesus é um Deus gracioso e o Deus do Antigo Testamento é um Deus tirano. O Pai é tirano. O negócio do Pai é descer a vara em todo mundo. E Jesus é só love. Jesus é só love, só love. E Deus não. Deus é um barbudo, carrancudo, presbiteriano, sim, né? Que nem uns presbíteros da minha antiga igreja, né? Tem a cara de quê? Quem que tem cara de bravo aqui dentro? Eu? Quem? Matão tem cara de bravo? Meia boca? Kalel tem cara de bravo? O Kalel, nós chegamos a uma conclusão, que o Kalel é onipresente. Porque todo dia todo mundo fala para mim que viu o Kalel em vários lugares ao mesmo tempo. Então vocês ficam de olho aí, que na verdade o Kalel é o meu espião, tá ok, galera? A gente, Kalel, você fica de olho nessa bugrada aí. Vocês não sabem, mas ele está aí atrás de vocês. Então a saudação começa desejando, distribuindo, anunciando que toda vitória e tragédia que será descrita é anunciada antes de tudo por meio da graça que advém da parte do Pai, dos sete Espíritos e do Senhor Jesus Cristo. Acerca do Senhor Jesus, ele falará então, primeiramente, que ele é fiel testemunha. Ele veio para testemunhar acerca do Pai, falar acerca do Pai. Tudo o que ele diz é acerca do Pai. Ele vem revelar o Pai ao mundo, para todos. Olha, o Pai é assim. Eu acho interessante quando Jesus fala assim, vocês ouviram como está escrito lá? Eu, porém, vos digo. Jesus ele tem essa autoridade de colocar a palavra dele acima do Antigo Testamento. A palavra dele tem uma autoridade maior do que aquela que havia sido revelada no Antigo Testamento. Ele falou assim, olha, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. É assim. Foi o único profeta na história de Israel, que segundo eles é um profeta, que teve a ousadia de dizer isso. Nenhum profeta disse, olha, ouviram o que Elias falou? Eu, porém, vos digo. Ninguém disse isso, somente ele. Teve a autoridade de dizer isso. Então, ele é essa fiel testemunha. A segunda coisa é que ele é o primogênito dos mortos. Jesus foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer novamente. Todos os outros que haviam ressuscitado por meio de profetas, por meio do ministério de Jesus, morreram, e até hoje, pessoas que ressuscitam, ressuscitam e morrem de novo. Né? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu acho que depende. Acho que depende. Tem uns caras, você já estava ouvindo um testemunho, me obrigaram a ouvir um testemunho. Um amigo meu falou assim, Pipe, escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Aí, quando eu vi o nome do negócio no YouTube, eu falei, ai, ai, ai, lá vem, né? Escuta. Daí o pastor começou a falar assim, que ele morreu. Essa foi a parte boa. Que a praga tinha morrido. E que ele foi até o céu, daí Jesus mostrou um monte de coisa lá no céu. Aí, de repente, Jesus falou assim, só que agora é o seguinte, eu vou te levar para conhecer o inferno. Aí, quando ele chegou no inferno, ele viu rios de sangue, e a segunda coisa que ele viu no inferno foi um monte de caveira. Falei, viu a Gólgota. A comunidade de Gólgota, viu todo mundo lá no inferno, pronto, lascou, né? Aí, quando ele falou que viu um rio de sangue, viu um monte de caveira, eu já falei, pode parar. Você não está gostando? Não. Deixa eu já começar a falar para você uma coisinha. Sangue. Quem tem sangue são seres vivos. Anjo não tem sangue. Demônio não tem sangue. Espírito não tem sangue. No cemitério, se você for lá agora, se tiver neguinho lá morto com mais de 50 anos lá, não tem uma gota de sangue ali mais. Então, no inferno, é impossível de ter sangue no inferno. Segunda coisa, caveira. Espírito não tem caveira. Então, o que esse cara viu, ele deve ter fumado um charutão de maconha, tomado um LSD, alguma coisa. Eu acredito que esse cara teve um sonho. Viajou na maionese, imaginou, mas é que ele nunca na vida dele ele foi no inferno. Ele não sabe o que é o inferno. Vocês entenderam? Então, já falei, pode fechar o videozinho do YouTube aí, que não me interessa. Então, quando esses dias tinha uma coreana também, lá, que foi no inferno, e viu gritos, e viu rios de sangue, caveira, e demônios. Disco do Slayer. Né? Então, gente, cuidado, ok? Cuidado. Então, tenham coerência nas coisas que você ouve por aí, né? Não saia acreditando em tudo, certo? No inferno não tem sangue e no inferno não tem caveira, beleza? Então, a Gólgota não está no réu. Amém? Então, Jesus foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer novamente. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primogênito dessa nova criação. Eu não estou dizendo que Jesus é criado, mas ele é aquele que inaugura essa nova ordem de renascidos, essa nova criação. Ele é o primogênito. Ele ressuscita com esse corpo glorificado, o qual também nós receberemos um dia. Obviamente que esse Cristo glorificado, que depois, mais tarde, a gente vai falar, já está numa outra dimensão de existência e cuja existência nele mesmo sobrepõe aquilo que um dia a gente chegará perto de ser. Eu acho poderoso isso daqui. A outra característica que é descrita aqui, depois disso, é que ele é o soberano dos reis da terra. Essa declaração é feita num contexto histórico onde o Império Romano dominava. E, de repente, João chega e fala assim, ó, ele é o soberano dos reis da terra. Até então, o Deus de Israel era um Deus tribal, que fazia parte de uma nação apenas. Estava lá. Né? Israel queria Deus só para eles. Deus era só deles. Jesus vem, transforma esse Deus tribal num Deus universal. Num Deus em que todos os cantos desse planeta Esse Deus é adorado, louvado. Metade desse planeta hoje, povos de todas as línguas, tribos, nações, culturas, adoram esse Deus. Quem que um dia sonhar que um bando de rock pauleira, um bando de metaleiro, roqueiro, adoraria, maloqueiro, estariam adorando a Deus? Vileiro? Índio? Chega, né? Adorando a Deus. Agora, o que me chama a atenção é o fato de João descrever Jesus como soberano dos reis da terra. Ele dizer que Jesus é o soberano sobre todos os reis da terra. Quando fala todos, ele está falando absolutamente todos, não é de alguns. Não é de apenas alguns, porque até então, nenhum rei aqui, nenhuma nação era cristã. Haviam discípulos, e havia toda uma dimensão de países e reis que estavam ao redor, impérios, cujos os governantes não tinham nada a ver com Deus, eram pagãos. E João falou assim, olha, ele é o soberano sobre cada um desses reis, mesmo que eles não saibam. Mesmo que eles não tenham a mínima noção disso, Jesus é o rei de todos os reis sobre a face da terra. Ele é o soberano sobre todos esses caras. Você pode, consegue medir isso? Imaginar isso? Que Jesus é o rei da Dilma? Mesmo que ela não queira. Jesus é o rei do novo presidente do Paraguai, que foi impeachment no outro lá, né? Tem um novo lá. Jesus é o rei daquele ignorante chamado Hugo Chávez. O presidente da Coreia do Norte, lá, ele é o rei. O presidente do Irã, do Obama. Como é que é o nome da mulher da Argentina? Cristina Aguilera. Isso aí. Gólgota é cultura. Amém? Então Jesus é o soberano dos reis da terra. A outra coisa que fala é que ele é aquele que nos ama. Ele é aquele que nos ama. Aquele que nos ama. Ele é aquele que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele é aquele que nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. 1 Pedro 2,9 diz, né? Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não se está mais falando de Israel aqui, aqui está falando da igreja. Vocês agora, todos os gentios, judeus desse mundo, é uma coisa só. No reino de Deus não há mais homem e mulher, escravo, senhor, todos são. Nação santa, sacerdócio real, geração eleita, povo escolhido da parte de Deus. Aí ele continua dizendo a respeito de Jesus, ele fala assim, ele vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo o que os trespassaram, e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. Novamente em concordância com Mateus 24:30, Marcos 13, 26, Lucas 21, 27 e 28. Todo olho o verá. Todo olho o verá. Amém? Quando Jesus voltar, todo olho absolutamente o verá. Todo olho. Quando ele aparecer nas nuvens. E não é interessante que quando se fala a respeito das nuvens, quando a gente lê lá em Mateus, quando a gente lê em Marcos, Lucas, o que se está falando? De quando ele aparecer nas nuvens será o quê? O juízo, o fim de todas as coisas. Amém? E João termina esse contexto dizendo, o Pai falando, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o todo poderoso. Amém? Quero passar para a segunda parte, agora a partir do versículo 10. Eu quero ler a partir do versículo 9, mesmo que não esteja ali no data show, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Depois eu continuo lendo, vocês continuam acompanhando no data show. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino, acho interessante a palavra, no reino, porque tem gente que está achando que o reino ainda virá, e o reino já está. Obviamente que virá numa proporção, numa dimensão maior do que essa que nós estamos. Cada dia tem vindo numa dimensão maior do que essa que estamos hoje. Há 2000 anos atrás, jamais se sonharia que a fé cristã se tornaria o que ela é hoje, no mundo todo. Jamais se sonharia com isso. E, afinal de contas, hoje estamos aí, milhões de cristãos no mundo todo. No reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que é interessante que falar aqui é que ele estava lá por causa de duas coisas. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João estava preso porque cristão naquela época era perseguido. Não podia. Então ele estava preso por causa disso. Ele estava preso pelo fato de ele ser cristão. Pelo fato do seu testemunho. Por causa daquilo que ele anunciava. Aí continuando então a partir do versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo o sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as palavras que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? O que é tremendo é que João, ele tinha uma visão a respeito de Jesus acerca daquele que tinha convivido com ele durante seus 3 anos e pouco na terra. Jesus, aquele homem de carne e osso, aquele homem que operava milagres, aquele homem que operava prodígios, mas aquele homem de carne e osso, um homem como eu e você, né, que convivia ali no seu dia a dia, dormiam junto, comiam junto, andavam junto, caminhavam junto, estavam integralmente juntos o tempo todo. De repente, esse mesmo Jesus ressurreto, que depois eles se deparam também, conseguem falar, conseguem conviver, consegue conversar, come um peixe na beira da praia, está ali, esse Jesus sobe numa nuvem. De repente, esse mesmo Jesus, quando João se depara novamente com ele, era outra coisa, era outro ser que estava diante dele, se revelando a ele, ao ponto de tamanho é a revelação deste ser que está diante dele, que ele cai como morto. Ele não suporta a visão do Cordeiro que ele presencia. Quando ele vê o Cordeiro, ele cai como morto. Porque o que está diante dele agora não é mais um cordeirinho. Agora quem está diante dele é Deus. Não há mais um homem diante dele. Não há mais alguém sujeito às fragilidades da vida, à dor, ao sofrimento. Quem está diante dele agora é aquele que venceu a morte. É o Deus que sustenta todas as coisas. É o soberano dos reis da terra. Está diante dele. queria falar a respeito de algumas particularidades desse texto. Não sei se eu vou conseguir terminar hoje, mas eu vou tentar. Que horas são aí? Está vendo o Facebook, irmão? Ah, 19h55. O Charlie falando 19h55, você entende o quê? Entendi, 9h55. Faz biquinho ainda. Antes de examinar a visão do Cristo glorificado, três frases merecem nossa atenção. Elas ajudarão a entender melhor o ambiente que João se encontrou no momento em que recebeu o impacto desta revelação. A primeira coisa é: achei-me em espírito. Quando fala assim, achei-me em espírito, a gente imagina, né? Todo mundo tem que estar em espírito. Todo mundo tem que andar em espírito, mas não é acerca disso que João está falando. E eu tenho três textos aqui para vocês entenderem mais ou menos o que é esses achei-me em espírito. Por exemplo, lá em Atos 22, 17, Paulo, ele fala assim: e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Como que isso acontece? Não sei. Como que você está, por exemplo, aqui orando e você é arrebatado para fora de si? Eu acho interessante essa expressão, para fora de mim. Como que isso é possível? Para aqueles que acreditam na mortalidade da alma, que a alma não é imortal, que acreditam que morreu, acabou, está aí o desafio. Como é que é esse negócio? Você sai de você? Como é isso? Eles não dizem que é impossível? Que a alma precisa do corpo para existir, que morreu, acabou. O que esses caras têm dito por aí que é assim: você morre, acabou. Deixa de existir, aí no juízo final, Jesus te ressuscita, traz você à existência de novo, para dizer para você assim: você vai para o inferno agora, para destruir você de novo. A outra coisa a respeito da extinção da alma é que na extinção da alma não há juízo, não há consciência. É igual o ateu falar assim: cara, e se Deus não existir? E vai que você morre. Você já pensou, cara, se Deus não existia e você morrer? Deus pensa comigo: mas que tipo de crise existencial eu vou ter num caixão? Se Deus não existe e não existe vida depois da morte. Você consegue imaginar isso? Deus não existe. É? Deus não existe. Então, morreu, acabou. Aí você está lá no cemitério municipal, morto, dentro de um caixão, tendo crise existencial, porque Deus não existe? Pare para pensar. Porém, se Deus existe, terão mais do que uma crise existencial. Né? Se Deus existe, o bicho vai pegar. Então, o que ele está dizendo foi o seguinte: que ele foi arrebatado para fora dele. Como que isso se deu, eu não sei. Eu só sei que ficou um Paulo lá no templo, orando. Não sei se ficou lá em estátua. Sei que Paulo ficou lá no templo. E Paulo fala que ele foi arrebatado, que ele saiu dele. Então, viagem astral, Paulo vai parar em outro lugar. E o corpo de Paulo fica ali. Você que é crente tem que acreditar. E eu não tenho problema nenhum com isso. Lá em 2 Coríntios 12, olha o que ele fala, 2:4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Daí ele fala: se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. A outra coisa que interessante é isso. Primeira coisa que Paulo fala assim: não sei explicar. Já sei que é assim. Não sei se foi fora do corpo, se foi no corpo. Como é que isso aconteceu? Eu só sei que eu fui arrebatado. Esse cara foi arrebatado, foi até o paraíso. A maioria dos teólogos acredita que ele está falando deles mesmo aqui. Ele foi arrebatado, foi levado ao paraíso, né? Ao paradise. Como é que é isso? Se não existe imortalidade da alma, o que que foi parar lá no ser paraíso? Né? Lá em 1 Samuel 19, 20 e 24, olha que interessante. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando. Onde estava Samuel, que presidia sobre eles? E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então, é isso mesmo. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço que estava em seco, e perguntando, disse: onde está Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e profetizou diante de Samuel, e estava nu por todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: então Saul, está Saul também entre os profetas? Imagine só, o cara manda 50 soldados, chega lá, o Espírito Santo tomou conta daquele lugar, tem um monte de profeta profetizando, 50 soldados, os milicos. Chega lá, o Espírito Santo desce sobre ele, tá, cai todo mundo profetizando. Saul pira: caramba, o que está acontecendo? Manda mais 50. Chega de 50 lá, todo mundo cai e começa a profetizar. Manda mais 50. Os 50 chegam lá, todo mundo profetiza. Daí vai o homem pessoa. No caminho, ele já vai... O Espírito Santo toma conta dele, já vai tirando a roupa. Vai ficando peladão no caminho. Entra lá, fica pelado profetizando. Você quer uma explicação lógica para isso? Não existe. Não existe. Quando o Espírito Santo tomou conta, esses homens entraram num êxtase. A palavra seria essa, um êxtase. Quem já entrou em êxtase aí? Tem um monte de drogado aqui que sabe o que eu estou falando. Né? Mas não é esse tipo de êxtase. Eu já estive em êxtase e, olha, eu sou capaz de apostar que nenhuma droga no mundo, na face da Terra, proporciona o que eu já presenciei em êxtase na presença de Deus. Não sei quantos aqui que estão aqui um dia tiveram uma experiência de entrar em êxtase na presença de Deus quando está orando. É a experiência mais poderosa que há sobre a face da Terra. Nada, absolutamente nada, se compara a você experimentar êxtase da presença de Deus na sua vida. Então, ele se acha em espírito, ele está ali, ele é tomado, ele é levado, ele sai de si. João está lá na ilha e, de alguma forma, ele sai de si. O texto fala no dia do Senhor, que a gente pode ficar se perguntando, o que é dia do Senhor? O que ele está falando? No versículo 10 do primeiro capítulo, João usou a expressão que todas as sete igrejas entenderam. Afirmou ser ele o dia do Senhor. Foi na cidade de Éfeso que a igreja começou a observar o domingo, dia da ressurreição de Jesus, como o dia do Senhor. Hábito este que passou a vigorar em todas as comunidades cristãs, inclusive até hoje. Né? Algumas igrejas aí voltaram a observar o sábado. Algumas igrejas messiânicas, que têm como alvo alcançar os judeus, têm observado o sábado para não escandalizar os judeus. Mas as igrejas dos gentios, por toda a terra, que somos nós, temos observado o domingo. É obviamente que a dimensão em que a gente observa o domingo não pode ser comparado com a mesma forma com que é observado o sábado judaico. É uma outra forma. A gente vê assim, por exemplo, estou lendo um livro chamado O Peregrino, John Bunyan, acho que é o nome dele, e ele fala a respeito de algumas... Tem na biografia ali, um pouco antes da história propriamente, ele fala a respeito dos puritanos. Então, assim, os puritanos, essa questão do domingo era quase que pior que o sábado, né? Os caras não podiam fazer nem sexo no domingo. Não podiam fazer nada. Domingo, ó. Sexo, ui. Não podia fazer nada. Domingo, não sei nem se podia escovar o dente no domingo, porque muito esforço, né? Então, assim, tamanha era a dimensão. Ou seja, domingo era literalmente o sábado judaico. Obviamente que, graças a Deus, isso acabou. Né? Tem uns... Já que eu sou arrogante, vou falar, tem uns retardados que ainda estão tentando observar essa história aí ainda. Né? tentando transformar o domingo no sábado judaico, quando você não pode fazer nada. Não pode jogar futebol, né? Não pode nhanhar, não pode limpar a casa, não pode fazer nada. Tá certo? Bom, eu lembro que meu pai e minha mãe, domingo era um dia sagrado na minha casa. Se é que vocês me entendem. Então, a herança, né, do pecado já vem de lá. Então, gente, para os povos conquistados pelos exércitos romanos, o feriado semanal mudava de acordo com o César que estivesse no poder. Se ele subisse ao trono numa quarta-feira, este era o feriado semanal. Para os cristãos, cujo Senhor único era Jesus Cristo, o domingo foi reconhecido como o dia do Senhor, por ser este o dia da ressurreição, passando o sábado judaico para o domingo, que ficou sendo descanso semanal para os membros da Igreja de Jesus Cristo. Foi nesse dia que João se achou em espírito de louvor e de meditação e teve, então, a visão que a gente está descrevendo aqui. Outro termo usado aqui é grande voz como de trombeta. Esta foi a primeira das muitas trombetas que João ouviria nessas sete visões. O que significa no simbolismo bíblico o som de uma trombeta? A primeira vez que na Bíblia ouvimos uma trombeta foi no dia em que Deus chamou Moisés para subir ao Monte Sinai, desejando falar com seu servo, anunciando ele seu propósito desta maneira. Lá em Êxodo 19, 16. Né? Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Uma referência bíblica, assaz conhecida, faz menção do aviso que recebemos sobre a sua segunda vinda de Jesus, lá em 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Amém? Não, logicamente que não é uma trombeta literalmente, né? Que o som é como de trombeta, né? Eu imagine, você está na rua aí, escuta uma trombeta tocando. Se fosse hoje, hein, raça de víboras? Alguém podia de sacanagem tocar uma trombeta lá atrás, né? Só para ver o esparramo. Não pensei nisso agora. Até o final eu pego vocês. Cada vez que na Bíblia você ouvir a voz de uma trombeta, saiba que Deus está querendo falar com alguém. Que Ele está chamando alguém para subir até a sua presença. Está avisando sobre um acontecimento de suma importância. Foi esta voz que João ouviu, uma voz como de trombeta. Desejo aqui reforçar o nosso método de interpretação. Lembrem-se, ao ler os 22 capítulos do Apocalipse, de que tudo significa algo além da palavra expressa. Quer seja trombetas, cordeiros, cidades, bestas, números, dragões, chifres, olhos, etc. Estes símbolos são perfeitamente compreensíveis dentro do contexto bíblico. Depois ele diz, escreve em livro e envia às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreve em livro. É a ordenança que Jesus deixa. Todas as profecias que vêm após João devem ser moldadas a ele como a autoridade profética que veio direto do Senhor e jamais o contrário. Ok? Jamais o contrário. Todas as profecias que advêm depois do Apocalipse, todas elas se prostram diante da autoridade desse livro, porque esse livro é uma autoridade escrita pelo próprio Senhor Jesus. Por isso que é difícil você aceitar algumas seitas que tem por aí. Por isso que é difícil você aceitar o islamismo, porque tudo está debaixo. Maomé vem e traz uma nova profecia, uma nova forma, instala uma nova religião. Depois vem os mórmons, testemunhas de Jeová. Mórmons, principalmente, né, que é as tábuas lá. Um anjo aparece, mesmo Paulo dizendo, olha galera, se um anjo, se eu, se outro, se até mesmo um anjo aparecer, e lhes pregar outro evangelho que não seja este que vos foi anunciado, que seja maldito. Ainda assim, aparece um anjo, mostra onde estão as tábuas, Os caras continuam, formam uma religião e hoje estão evangelizando a gente até hoje. Né? Por que as sete igrejas? Porque as sete igrejas eram grandes pontos estratégicos do Império Romano, onde já se havia instalado o culto ao imperador. Então eram igrejas emergentes que precisavam de uma palavra de esperança mais do que qualquer coisa. E por se tratar também de igrejas estratégicas, e por ter o culto ao imperador, essas igrejas precisavam ser advertidas acerca destas coisas. Sete candeeiros e sete estrelas. Em certas ocasiões, os símbolos do Apocalipse são explicados pelo próprio texto. Veja este exemplo no final da visão do Cristo glorificado. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, os seus sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Então, ainda nessa explicação, encontramos outro símbolo. Os anjos da igreja, ou seja, os pastores das igrejas, portanto, a partir de hoje, já sabe como se referir à minha pessoa. Angel. Pip Angel. Então, próximo e-mail, amanhã, quando eu mandar e-mail para vocês, estará assinado. Dessa forma. A interpretação literal desta palavra nos levaria a crer que cada uma das igrejas de Jesus tem como líder um anjo do céu. O recado que Deus enviou às sete igrejas foi endereçado ao seu líder, seu pastor, nesses termos, ao anjo da igreja em escreve. Ok? Então, né, o próprio texto está dizendo que os sete candeeiros são, portanto, e as sete estrelas são, portanto, os sete anjos, que são os líderes daquelas igrejas, e as respectivas igrejas. Quero pular essa parte da visão. Quero falar a respeito das vestes talares. Vestes talares. Cristo estava vestido com um manto, uma veste que descia até os calcanhares. Nos tempos do Velho Testamento, era esta vestimenta clássica usada por um juiz, como também pelos membros do Sinédrio. O Jesus de Nazaré abençoou crianças, acalmou mares e alimentou multidões famintas, mas o Cristo da visão apocalíptica empunhava o cetro de justiça. O livro de Apocalipse está cheio de julgamentos. Veremos a justiça divina em todas as suas páginas e não nos é estranha a figura do Cristo vestido como um juiz com vestes talares. Cabelos brancos. Compare com Daniel 7:9. Essa é interessante. Que quando Daniel descreve um pouco da visão a respeito de como ele, quando ele enxerga Deus, a descrição é muito parecida. Em 7, versículo 9. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, obviamente está falando de Deus, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chama de fogo, com rodas de fogo ardente. Então, cabelos brancos, né? Obviamente que a aparência de Jesus se assemelha muito à aparência do Pai. Né? Quando João olha para Jesus, João tem a mesma visão muito parecida com a que Daniel tem quando também vê o Pai. Não é tremendo isso? Né? É ou não é? Sou eu que acho que é? Só eu, Jesus. Não se empolgaram, não. A segunda expressão reveladora do Cristo reforça a primeira. Em muitos países do mundo, como Inglaterra, um juiz é obrigado a usar uma peruca de lã branca para ostentar sabedoria, pois todos sabem que justiça sem sabedoria deixa de ser justiça. Indicações sobre a sabedoria de Jesus são abundantes nas Escrituras. Eis entre elas estes dois exemplos, por exemplo, 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Colossenses 2:3. Para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, cabelos brancos tipifica isso, a sabedoria de Jesus, não idade, ok? Mas a sua sabedoria, a sua serenidade como Deus. Vestes talares acerca do juiz, olhos como chamas de fogo. através de um riquíssimo simbolismo, continuam sendo revelados o caráter e a obra do Cristo glorificado. Seu olhar é mais penetrante do que uma chama de fogo. Ele vê e revela o que foi escondido. Não há fachada capaz de esconder a verdade dos seus olhos. Não há aparência que possa enganar o Cristo. Seu olhar é como de fogo. Pés semelhantes ao bronze polido. Em todos os lugares da Bíblia, o bronze representa julgamento. A primeira promessa registrada nas Escrituras diz respeito ao julgamento de Satanás. E ela contém a promessa de que o Salvador ferirá a cabeça da serpente. Isso foi feito na cruz do Calvário, quando Jesus pisou a cabeça de Satanás com seus pés de bronze. Voz de muitas águas. Alguém já foi nas cataratas do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu? Quem já foi lá? Seis, peão? Bando de pobre mesmo, né? Nunca tem dinheiro nem para ir para Campo Largo. Bom, eu já fui lá porque eu nasci lá, né? Então, nadei nas águas do rio. Nadava lá, dava bico lá de cima. Né? E realmente, quando está muito cheio, as cataratas, quando está muito cheia mesmo, o barulho assim é uma coisa impressionante, é uma coisa que impressiona a gente, o barulho que causa aquilo ali. Né? O barulho de muitas águas. Da boca, uma afiada espada de dois gumes. Bom, todos conhecem aquele texto de Hebreus 4:12 que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É dessa espada que se está falando. O rosto como o sol. Em sua profecia, Malaquias teve a mesma revelação. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Amém? Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Só lembrando que essa palavra inferno, toda vez que aparece, é um problema. Na nossa tradução, principalmente se você tem uma tradução João Ferreira de Almeida, essas mais arcaicas, mais antigas, porque, na verdade, a palavra inferno não existe. A palavra ali é Hades. Okay? Porque quando não se diferencia a palavra Hades de Geena e de Tártaro na Bíblia, sempre é um problema. Okay? Então, geralmente, Bíblias como João Ferreira de Almeida tendem A tradução tende para essas três palavras generalizar chamando de inferno. O problema é que as descrições acerca de cada lugar desse é diferente. Hades é uma coisa, Geena é outra coisa e Tártaro é outra coisa. São três lugares distintos, que não fazem parte da mesma teologia. O contexto teológico dessas palavras não é o mesmo. Então, quando você lê inferno, mas espera aí, tem gente que está no inferno? Daqui a pouco fala assim, esses serão lançados no inferno. Mas já não estavam no inferno? O cara está no inferno, vai ser lançado no inferno de novo? Entenderam? Né? Hades é o lugar onde todos aqueles que morrem sem Cristo estão nesse momento. Que talvez alguns aqui conhecerão. Deus queira que não. Que morrem sem Cristo vão para o Hades. Geena não tem ninguém morando. Geena é o que a gente pode chamar então de inferno, que é o lago de fogo, que é onde o Hades será lançado com todos aqueles que habitam nele. Serão lançados no Geena. Tártaro é um outro lugar onde anjos caídos habitam, que serão lançados também no Geena, que é o que a gente seria de inferno. Então, aqui no grego, a palavra que aparece é Hades, e não Geena. Então, por isso, quando as pessoas falam assim, né, nós vamos marchar contra o inferno, você vai entrar no inferno, meu irmão? Cuidado. Que vai? Cuidado. Né? Quando a Bíblia fala assim, as portas do inferno não resistirão, são as portas do Hades. Nada pode resistir ao poder de Deus, nem os portões do Hades. Jesus é Senhor sobre o Hades. É o juiz que enviará todos os habitantes do Hades para o Geena. Os anjos que estão no Tártaro para o Geena. Então, eu acho interessante também, para encerrar isso aqui, além de achar interessante, muito interessante o inferno, o que eu acho interessante que também ele falando assim, eu sou o primeiro e o último. E o que eu acho interessante é que lá no início, também no capítulo 1 do Apocalipse, quando Deus fala de si mesmo, lá quando ele está encerrando, ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra. E Jesus fala assim, eu sou o primeiro e eu sou o último. Deus fala, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Jesus fala, eu sou o primeiro, eu sou o último. A autoridade que ele está trazendo sobre si, como Deus. E ele fala, eu sou o que vivo, fui morto, mas eu estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte e as chaves do Hades. Eu tenho. Agora é o seguinte, todo neguinho que morre nesse mundo e vai para o Hades, tem um cara que tem a chave ali, ó, que abre a porta e dá uma bica para dentro. Esse cara se chama Jesus. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Eu acho interessante esse da morte, porque eu não tenho nenhum problema em reconhecer o senhorio absoluto de Jesus sobre todas as coisas. Vocês acham que há pessoas nesse mundo que hoje estão morrendo, que não estejam morrendo debaixo da soberania absoluta do nosso Deus? Se tem, eu quero que vocês me expliquem algumas coisas. Eu conheço testemunhos assim, de muita gente. Eu li um testemunho de um cara que a vida dele estava uma porcaria, um lixo. Ele estava dentro de um trem, a não sei quantos quilômetros por hora, e esse cara se jogou para a janela. Quando ele se jogou para a janela, uma mão puxou ele para dentro. Ele olhou, não tinha ninguém. Por que que esse cara não morreu? Testemunho do Choco, né? Gustavo, paraguaio. Gustavo tinha pela sua vida, alguns assassinatos, estava preso por causa disso. Gustavo briga na Marcela, lá no Paraguai, no momento de desespero e ódio de si mesmo, consegue subir na parte de cima da cadeia e se joga lá de cima para morrer. Quando ele se joga, a camiseta dele fica esticada. Ele olha para trás, ele não vê nada. E aquela mão puxa ele de volta. E ele ouve uma voz, agora você desce e vai lá numa cela número tal. E ele desce e vai nessa cela e lá tem um grupo de pessoas orando pela vida dele. E pregam o evangelho para ele e ele entrega a sua vida para Deus. Você acredita nisso se você quiser. Eu, quando estava no ventre da minha mãe, como a cabeça era muito grande, eu me enrolei no cordão umbilical. O médico falou assim para o meu pai, olha, ou sua esposa, ou o Red, ou o ETzinho ali. Não tinha endoscopia naquela época. É o Rivotril, galera. O bom é que agora tudo põe o cupo no Rivotril. Não tinha, como é que é? Ecografia. Endoscopia é por cima, né? É por outra região. É que eu sou muito puro por isso. Como não tinha ecografia naquela época, né? Não teve como avisar. E moral da história, e que falou assim, olha, ou sua esposa, ou o Big Red, um dos dois. É. E meu pai, no desespero, correu para a minha antiga igreja e pediu oração. Falou, olha, orem, porque minha esposa ou o bebê, um dos dois, nós vamos perder, né? E quando ele volta no hospital, na verdade eu nasci em casa, né? Parteira, não era nem médica, era parteira. E quando chegou em casa eu já tinha nascido, e para alegria de vocês, quando eu nasci assim, a parteira quase empurrou de volta, que achou que não estava pronto. Aí. Então feinho que era a criatura, mas tudo bem. Mas eu estou dizendo essas coisas porque eu creio que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, sobre a vida e sobre a morte. Eu sei que muita gente questiona, mas por quê? Por quê? Eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer por que tem milhões de pessoas no mundo hoje que estão morrendo sem conhecer a Cristo, enquanto outros milhões estão tendo a oportunidade de conhecê-lo e têm desprezado ele. Eu não sei. Como essas coisas funcionam em Deus, eu não sei. Conheço gente aqui de dentro, aqui, que teve momentos em que, numa briga ou num assalto, o cara descarregou a arma e não saiu um tiro. Não sei. Tem gente que está na rua, tropeça, bate a cabeça no meu fio, morre. Amanda é uma séria candidata dessa, porque é um... Amanda tem que andar de capacete. Essa é a maior certeza que o discipulado básico da Kátia na minha vida é esse, né? Toda vez que eu vou viajar de avião, principalmente, que eu fico bem macho para viajar, ela sempre fala isso: amor, não tem como você fugir. O dia da tua morte, meu cabecinha, você não tem como fugir disso. Virá e acabou. Amém? Então a gente fica com esses medos do desconhecido, da morte, nos atormentando, e principalmente eu nesse momento que eu tenho vivido. Eu queria compartilhar, para encerrar, um texto de Hebreus 2:4. Não sei por que eu vou ler, que eu estou falando sobre isso, mas eu queria ler um texto para você que tem medo de morrer, como eu. Você que é um gaúcho macho, que nem eu, assim, tem medo de morrer. Hebreus, no capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, eu quero ler. Para você que tem medo, esse tem sido o texto que eu tenho me apegado todos os dias e tenho lido e refletido acerca dele. Talvez você tenha momentos de medo na sua vida, e principalmente com relação à morte, que você se apegue a isso, em nome de Jesus. Diz assim: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Amém? Jesus morreu por mim, por você, para nos livrar do medo. E a minha oração todos os dias tem sido essa: Senhor Jesus, tira o medo de mim. Medo é uma coisa insuportável, né? Eu estou lendo novamente o livro Coração Selvagem, do John Eldredge. E o John Eldredge ele trata muito essa questão do medo como um empecilho dos desafios da vida, né? E eu tenho, depois de 22 anos de fé, caminhando com Cristo, basicamente criado no Evangelho, eu tenho descoberto assim, coisas em mim que eu não sabia que estavam ali. E o medo é uma dessas. Preciso que vocês orem muito pela minha vida, muito por mim, pelo momento que eu estou passando, e que eu sei que isso tem vindo para ser vencido, não para me derrotar, mas para me fortalecer. Mas eu queria deixar essa palavra de esperança para mim e para todos vocês, que Jesus venceu aquele que tinha o poder sobre a morte. E agora quem tem é Ele. Amém? Feche seus olhos. Queria que você pensasse um pouco, talvez, a começar em mim. Nós certamente vemos Jesus como um Deus de amor, de graça, como esse Deus que está sempre pronto a nos abraçar, que nos ama. Mas talvez a gente precise um pouco da revelação acerca desse Cristo glorificado, dele como Deus, para que venha gerar temor diante de mim, diante de vocês, para com a santidade dele, para quem ele é, para como Deus, para que isso de alguma forma possa gerar em mim e em você o desconforto diante do pecado, o desconforto diante deste mundo que está aí fora, para que a gente realmente busque uma vida de santificação. Senhor Jesus, eu quero colocar a minha vida, Senhor, a vida de todos que estão aqui diante do Senhor. Eu sei que mesmo que a gente possa fazer todo o esforço para visualizar o que João viu, Senhor, jamais chegaremos perto de tamanha revelação e visão. Mas, ó Espírito Santo de Deus, nos revele a tua glória em nosso espírito, em nossa mente, Senhor, para que haja temor e tremor diante de nós, mesmo diante da compreensão absoluta do teu amor e da tua graça, a qual nós nos apegamos todos os dias. Mas nos ajude, Senhor, a ser uma igreja que teme ao teu nome, que te ama, que te honra nesse mundo, Senhor. Também peço por aqueles que têm sido escravizados pelo medo, Senhor. Arranque o medo do nosso coração, Senhor. E nos dê a graça de crer, de confiar, de ter a coragem, Senhor, de ir em frente sempre, de enfrentar todos os desafios que o Senhor tem para todos nós. Obrigado por essa igreja, obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Por todas essas pessoas maravilhosas e preciosas diante do Senhor. Que a gente saia daqui desse lugar nessa noite, Senhor, com a tua palavra falando ao nosso coração. Que a gente possa refletir acerca dela. Olhar para a grandeza dela em nossas vidas, dessa revelação. Em teu nome eu oro. Amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe. Tenham todos uma boa semana em Cristo.